Olá, aqui é a Jaqueline Vilela e eu quero muito te agradecer do fundo do meu coração por você ter escolhido o nosso curso de educação parental. Eu garanto que a gente vai ter um tempo incrível aqui aprendendo, crescendo nessa área, que é um oceano azul ainda, e ela é muito, muito especial porque a gente impacta famílias, crianças e adolescentes. Eu quero dizer que você pode contar comigo sempre que você precisar, porque eu tô aqui de braços abertos e muito empolgada mesmo para te ajudar. Um abraço muito carinhoso e a gente se vê. Até lá!